Hoje o dia amanheceu mais triste, a quebrada ficou mais triste, a quadra da Azevedo nem teve jogo, os manos de cabeça baixa, indignado. Me sinto fraco, meus conselhos não valeram de nada. A vida é uma só. Cuida da sua vida e deixa a minha em paz. Cuida da sua vida e deixa a minha em paz. Várias e várias vezes conselhos eu te dava, cuidado com quem anda, mas não adiantava. Quebrada é quebrada e você deve se lembrar, pra aquele que desanda, de certo vai encontrar. Pois pare pra pensar na sua família, que não valia a pena prosseguir nessa trilha, que o caminho é escuro e não tem outra saída. Parece que você não gosta da própria vida. Mano, eu só quero a sua vitória, não, um triste fim, ele virou memória. Ajude você mesmo a se levantar, sair desse buraco, dar a volta por cima. Tem amigos do bem pra se divertir, e os amigos do mal que querem te destruir. As cartas estão na mesa, escolha a alternativa. Você se lembra nas antigas, na quadra da escola, o moleque maloqueiro, viciado na bola, cobiçado pelas minas, que tempo da hora, sem problema nenhum. Meu Deus, e agora? Fulano já morreu, ciclano já morreu, daquela nossa turma só restou você e eu. Então se liga, e aí me diga, você está brincando, abusando da vida. Já perdeu amigo, muita destruição, não caia nessa armadilha, não encomende seu caixão. Vale mais um medroso vivo que um valente no chão. Ser ou não ser, eis a questão, você não quis me escutar, disse que eu era careta. É ruim me derrubar na área, eu sou muito atento. Tome cuidado, homem de aço, pra você não parar no fundão da gaveta. É muita treta, mano, é muita treta. Cuida da sua vida e deixa a minha em paz. E deixa a minha em paz. Deixa a minha em paz. Cuida da sua vida e deixa a minha em paz. Cuida da sua vida, é isso que ele dizia. Quanto mais eu falava, aconselhava, ele fazia. Problemas e mais problemas, várias brechas na quebrada. Nem mesmo seus amigos, se precisa, ele assaltava. Dinheiro, droga, isso não pode faltar. Talvez foi o que fez você arrebentar, desrespeitar os seus pais ou apagar da lembrança do tempo da escola, quando a gente era criança. Nada disso existia, o que adianta relembrar? Parece um sonho, falta você acordar. Você se lembra das palavras desse seu camarada, de várias baladas, de várias e várias noitadas, na falta de uma moeda, quantas vezes emprestava, e assim vice-versa. Quanta conversa, o irmão que eu não tinha, o meu melhor camarada, se destruindo aos poucos, eu não posso fazer nada. E te traga como antes, só mesmo na lembrança. Pipa, peão, tempo de infância, jogar bola de pé no chão, sua maior curtição. Até pensei que o futebol fosse sua vocação, infelizmente não era. Triste tarde aquela, te ver debruçado naquela viela, morto com uma pá de tiro, uma vida interrompida. Pois a escolha que você fez, mano, não tinha saída. Cotidiano suicida, violência era o tema. Nosso mano morreu, parece cena de cinema. Encarar a situação, esse era o problema. Você morto em um caixão, para nós foi um dilema. Foi um dilema, foi um dilema. Cuida da sua vida e deixa a minha em paz. E deixa a minha em paz, e deixa a minha em paz. Cuida da sua vida.